esperança. Mais uma chance. Vamos acordar. Você pediu. Aqui não é brincadeira nem conto de fadas. Não é história engraçada pra cê dar risada. Quem tu pensa que é, o que tu pensa que faz. Não sabe nada do amor nem da palavra paz. Destruindo sua família, velho, como eram as mentiras. Pare pra pensar das besteiras cometidas. O que deveria evitar, que não foi evitado. O preço da ignorância assassinou seu passado. Trancado totalmente dentro de um quarto escuro. A treva é sua amiga, o abismo é seu mundo. Mas olhe pro lado, pra quem vai recorrer. A verdadeira mudança tá dentro de você. Se bem-aventurados são aqueles que acreditam em todos os mandamentos e segue eles com justiça. Mas quem é ludibriado pelo que veio e ouvi, anda se perguntando quem me fez, o que nos trouxe. Muitos de nós nem essa chance tiveram. Morreram no parto ou nasceram paraplégico. O cara que desde pequeno toma remédio mental. O surdo mudo cego visto como animal. O pivete de rua assassinado por covardes. A menina que nasceu com vírus da AIDS. Tente, lute, procure mudar. Tem alguém você querendo acordar. Escravo do medo, não sabe o que faz. Seja persistente, você é capaz. Tente, lute, procure mudar. Tem alguém você querendo acordar. Escravo do medo, não sabe o que faz. Seja persistente, você é capaz. Eu falo pra você, é preciso evoluir. Pro mundo que nos cerca não parar de existir. A febre do sistema correntou o meu pensar. Até nossa educação quer nos marginalizar. Me diz o que é que custa você chegar pra alguém e dizer que o ame, eu sem palavras você tem. Que é usada nas esquinas pra falar de futebol. De baladas muito louca, muita pedra e muito pó. E fala de ladrão, e fala de playboy. Mas nem você mesmo tá ouvindo a sua voz. Cê faz muita bobagem, vive em função do futuro. Mas sei que do passado você nunca teve orgulho. Cadê os seus heróis? Cadê os seus amigos? Morreram de overdose e deram a alma ao inimigo. Olha no espelho e vê a merda que é você. Pense na mudança, ela tem que acontecer. Pense na mudança, ela tem que acontecer. Pense na mudança, ela tem que acontecer. Tente, lute, procure mudar. Tem alguém você querendo acordar. Escravo do medo, não sabe o que faz. Seja persistente, você é capaz. Tente, lute, procure mudar. Tem alguém você querendo acordar. Escravo do medo, não sabe o que faz. Seja persistente, você é capaz. E todo aquele que plantou discórdia entre nós. E todo aquele que tentou calar a nossa voz. Quem tripudiou dos fracos vai morrer gradeado num apartamento de 2 quartos. Com a mesa da cozinha decorada com frutas de cera e flores de plástico. É preciso olhar pra frente, irmão. É preciso olhar o mundo com os olhos de criança. É preciso acreditar pra revolução acontecer. Tente, lute, procure mudar. Tem alguém você querendo acordar.